você, meu mundo é cheio de ilusões. Não consigo viver sem tua paz, sem teu abrigo, porque te amo, te amo. Tantas vezes eu olho o céu pensando em sua volta, nas estrelas, o brilho que está é dos teus olhos. A esperança que um dia vai voltar pra mim ainda não acabou. Te amo e sei que é um verdadeiro amor, és tudo que eu quero e sempre quis. Quero sentir o teu amor e toda essa ternura. Sem você meu mundo torna-se uma loucura, porque te amo, te amo. Tantas vezes eu olho o céu pensando em sua volta, nas estrelas, o brilho que está é dos teus olhos. A esperança que um dia vai voltar pra mim ainda não acabou. Te amo e sei que é um verdadeiro amor, és tudo que eu quero e sempre quis. Sempre quis.